00, curva direita na proa 300. Direita 300, para o Olimpo 00. O 00 confirma a velocidade que está mantendo? No momento está mantendo 1 na cidade de casa. E se puder manter essa velocidade e aumentar, agradeço. Pode aumentar. 210 nós seria o ideal. Condição decolagem autorizada, uma centena com 12 nós. Bom dia, o 260, livrou. Bom dia, 260, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 260. Tango, decola os 17, controle 1208, boa viagem. 208, tá voltando, tá? Controle Salvador, muito bom dia, vai para Papa Tango Tango. Bom dia, sub e mantém nível 100 na saída Coral, vigilância, Papa Tango Tango. Papa Tango Tango, ainda vai manter a restrição 040? Não, pode subir sem restrições, porém iniciar curva após 2000 pés. Tá, Papa Tango Tango. O Lipo 00 desse mantém a 3000, ajuste 10 no meia. A 3000 com o 10 no meia, no ajuste, o Lipo 00. Bom dia, estou na calma. Bom dia, saída prevista da Eleda Bridge, aguarde cópia. Lipo 04 desça e mantenha 4000 pés, ajuste 10, 16. Alfa Tango Tango, após 2000, autorizado voa Coral. Após 2000, direto Coral, grava Alfa Tango Tango. 00, continue a descida para 2000, reduções a partir de agora, critério. Para 2000 pés, reduções a critério do comandante Olimpo 00. Curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5454, coteja. Chama para prospeccionamento. Vai chamar. 1260, táxi via Juliette, portão 8. Via Juliette para o 8, Gono 260. 0110, limite ao localizador. Direita 010, limitado pelo laço Olimpo 00. Pelo meu Yankee, prossiga. Fechame a torre na frequência 1-1895 para ingresso na perna do vento. Para a torre 1-1895 para ingresso na perna do vento, Fábio DCS. dia, é o Fábio 2733. Confirme para a torre. Bom, Força Aérea 2733, passando 1500 pés, está no corredor Interlagos, para ingresso na perna do vento. Ok, 2733, chame um minuto para a perna do vento, Logiste 10 no meio. Dá um minuto para a perna do vento, 2733. Ok, então vai pousar na 10, prossegue para a pista 10? Tem ativo. Ok, então ingresse a perna do vento, 1500 pés, o ajuste 10 no 6 e aguarde instruções da torre, postada 2733. Esperando a perna do vento, aguardando instruções 2733. Autorizado, LS, que se reinforme o localizador. Sonder 5435, controle 120 decima 8. Para a posição de estacionamento, chame a linha 140024. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. É 140. A perna do vento, 1500 pés, o Fábio 2733. 2733, mantém a perna do vento, aguardando instruções da torre. Aguardando 2733. Correto, 9 é Romeu Yankee, informa pessoas a bordo. Pessoas a bordo, altímetro 10 no 6, para o acionamento, chama a torre 118.95, com voo. O Torre é o Fábio 2733? Prossiga, 2733. Por isso descer para mil pés? Está livre, descer para mil pés, o 2733, mantendo a perna do vento. Eu ferro a perna do vento, 2733. Prossiga com o MaxJet. De forma parte que se encontra. Agora com a torre do último. 00, obrigado, bom dia. Desconsidere, aguarde para a cópia Eco Mike Juliet. Azul 4082, bom dia, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 10 no 6. Olimpo 00, Torre Salvador. Carta escuta, prossiga, patrocínio de baixo checado de bloco. Livre pouso, uma centena com 95 nós, o ajuste 10 no 6, o Olimpo 00. Livre pouso na pista 10, Olimpo 00, só para pouso final. O pouso era 2733, agora visual com Olimpo, à sua esquerda. Então ativo visual com Olimpo, 2733. Ok, mantendo a separação com o mesmo, vai ser o número 2 para pouso. Após a passagem, autorizado girar a base para a final 10, mantendo a separação com a aeronave da o P3 da Força Aérea, o Força Aérea 2733. Após a passagem, girar a base 2733. Confirma, transponder 5426. Fechamento correto, informa pessoas a bordo. 5 a bordo, altímetro 10 no 6, para o acionamento, chama a torre 118.95, com voo. Táxi do Xanero 61, 40, com 131 a bordo, 1h50 de autonomia, alterna Recife. 31 a bordo, altímetro 10 no 6, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 118.95, com voo. 10 no 6, Alfa, Índia, ponto de espera. Para a torre, Ocean 6124. Alô, 4207, coordenação com a equipe de solo, após saída do Ocean Air na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Oscar Romeo Yankee, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Lincoln 00, solo aos 26, agilize liberação da pista, direita, mantenha a minha escuta. Edson para aproximação, torre 118.95. Graus, 1-2-9, o ajuste no 0, nome. Repouso, do Sai 3. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. Táxi autorizado, chame para ingresso no S mais Juliette. Solo aos 28, vai para o pátio de autoridade. Na intersecção do parque de utilidade, frequência livre. Mantenha minha frequência até o corte, 2733. Limpo 00, mantenha a posição. Dia autorizado de chegada à mar e desse mantenha nível 050. Era 2895 azul com a 27. O 4, cheque o trem, livre pouso, 1-0-0 graus, 1-5 nós, o ajuste no 0 no meio. Autorizado desvio à direita na 070, após o desvio Voiduna. Após o desvio Voiduna, boa noite, vai ser o 402, que não é possível, preto bem? Tarifa descida até 2016, ajuste. 2016, vai ser o 402, tentando cortar a arma. Romeo Yankee, tem livre decolagem 97, 1-0-0 graus, 1-5-9. Ponto de espera no 0, tá pronto. alinhar e manter 1-0. Aqui mantém 1-0, 6-1-4. Costa 04, solo aos 3-1, vai levar a esquerda para o pátio militar. Limpo 00, vai seguir a aeronave da Força Aérea e vai para o pátio militar, mantendo a minha escuta até o corte, o Limpo 00. 00, está igual com o Ultra 04, vai prosseguir com o 02, para o pátio militar. Eco Mike Juliet, livre ingresso, chame alinhado e pronto, cabeceira no 7. O November Romeo Ian, que decola aos 3-2, está restrito 1000 pés até o farol da barra, no corredor Axé. Chame o controle, 1-2-0, décima 8. Samará, controle, 1-2-0, décima 8-0. Bom dia, 1777, autorizado Porto Seguro, nível 340, via Upper Whiskey 50. Saída da Euleda, Porto Seguro. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5466, coteja. Correto, chama para pushback e acionamento. Meu 140, decolagem autorizada, 100 graus, 159. Autorizada, decolagem, 100, é 140. D55, desse mantém 2000, redução para 190 nós, livre LS, plano localizador. Reduzido para a vontade de cidade, é 25. Estabilizando o IRS aqui, o azul 4082. 4082, com prédio final LS, 118-95. 18-95, azul 4082. Salvador, bom dia, azul 4082. 4082, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando 4082. Juliette, livre decolagem 97, 1 com 129. Centena, 140, decola aos 34, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, o Xanel 6140. Um 6140, submantenha 250, sai da PUCA. 250, perfil da PUCA, 6140. É com o Mike Gillette, decola os 35, chama o controle 128, tá regresso. 128. Controle, o Papa Papa é como é que Juliette decolada, se escuta. Juliette, corredor Axé. Meu pé já pode falar da barra. Cortará. 7 decolagem autorizado, 1 com 15 nós. Autorizado de decolagem, plano 0, azul, 4207. Zulu, prossiga. Gente, Redor Cachapergo, Vera Cruz, Interlagos, hoje é 016, reporte Paris, Pílima, Aquilo Zulu. Amber, Romeu, Yankee, suba, está ali em ascensão. O November Romeo Yankee mantendo o corredor a cheio. Torre Azul 4082. 4082, livre pouso, uma centena com 15 nós. Livre pouso, Azul 4082. 4207 ao 37, controle 1208, boa viagem. Controle 208, Azul 4207, obrigado. Bom dia. 5, 2, 3, 5, 2, 5. Controle Salvador, bom dia, Felipe 5220, informação ótima. Felipe 5220, bom dia, chega da Mar, desce ao 050. É o 050 na Mar, mais 3 minutos para lembrar. Eco, Marcos Leste, tráfego pegou 12 horas, 4 milhas, passando 1500 pés para 2000 pés, rumo oeste. November Romeo Yankee, da presente em rota, Feira de Santana. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, passando 2500 para o 360, Serra da El. Bom dia, Azul 4207, contato radar, Serra da El. Serra da El, Azul 4207. É com Mike Juliette, só para o ideal para o destino. A princípio, para 226. Foco Frade. 082, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, Azul 4082. Foxtrot Sierra, bom dia, prossiga. Foi compreendido, não foi compreendido. Para a cópia vai chamar o som 219. Trip 5220, desce nível 050. É o 050, 220. Autorização de tráfego, né? Frequência, então, a parte que se encontra. Essa casa de falha de complicações, 30 milhas afastado, livre ascensão 105. Tem serviço radar encerrado, chame Ilhéus 1201. Aí está a Juliette Azul 4082. Taxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, Azul 4082, obrigado, bom dia. Bad Boy TAP. Tô de TAP, Trip 5220. Bem, boa noite, TAP. Passando 1160, 6140, chame. Chame Recife 12545, alterno 2685, Xené 6140. Confirmando 12545. Tango. Pista 2000 pés, ajustado 1016, autorizado via elétrica, ponte localizador Lima, Zulu Tango. 2000, 1096, chamando localizador Tango. Observa, pronto para a copy? 93325. 25-1-3325, azul 4207, bom dia. Aqui é com o Gillette, livre ascensão nível 105. E quando pronto, fecha o modo de pouso. Da Juliette, aguardando liberação do seu portão. Mantenha a posição da Juliette, né? Dois. Correia para o solo. Serra autorizado Palmas, nível 080, saída Momo após DCT. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5475, proteja. Papatango Lima, Kilo Zulu, esteja atento a tráfego 11 horas, 3.8 milhas, rumo leste, é um Charlie 402, mantendo no 1.500 pés, não está em contato com o controle. Lima, Kilo Zulu, correção, é um Charlie 1950. Controle, Salvador é 186200, em descida para 1950, poderia voltar. Lima, Zulu, Tango, tem condições de interceptar o curso do localizador nessa pro? Irrumativo, tá totalmente visual. Tá ligeiramente à direita da Star. Paciente, o Lima Zulu Tango tá desviando uma pequena formação, tá totalmente visual. Já tá interceptando o localizador. Ciente, reporte estabilizado. Ciente. Oceania 6200, chegada Mari, desça para nível de voo 050.